Eu sei, alguém te machucou, talvez. É assim a gente nem prefere. A tristeza vem e sobe, a gente desce. Coração demonstra enfraquecer. A gente tem.